Começando mais um Doublecast, mas calma, hoje não é um Doublecast qualquer, né, não? E hoje não é. Hoje é um Doublecast que é o Doublecast tipo Chateau, sabe o Chateau? Aquele Chateau. Filme lá que demorou uma galera pra sair? Esse é esse Doublecast. É tipo o Boyhood, que levou 19 anos pra ser filho. É que eu falei o Chateau porque é BR, né? É, sim, pra dar uma referência pro pessoal mais velho que ouve o Doublecast. Hein? Ou aquele lá, o filme que vai sair só daqui 100 anos. Ah, importante. Tem esse também. Só que o Doublecast não vai sair daqui 100 anos porque assim... tá saindo agora. Meio que nós não vamos durar também tudo isso. É, importante. Mas também a gente achou que não ia durar 5, né? Então aí, não é possível. Não, nós não vamos durar como pessoa, eu digo. Às vezes pode ser que alguém cate o Doublecast e toque. É, também pode ser. Fica aí no ar. Será que vai acontecer isso? Nossos filhos vão fazer o Doublecast? Será que a gente vendeu o Doublecast? É, verdade. Mas hoje, eu acho que a palavra que define é um Doublecast nostálgico, né? Nostalgia. Porque hoje é um episódio, primeiro, né? Já defini aqui o episódio... pra você que é padrinho, você que ajuda pelo PicPay, é exclusivo pra você porque, porra, a gente não faz nada por essa galera. Exatamente. A gente fazer alguma coisa pra eles se sentirem representados. A gente posta os episódios antes pra eles, mas também quando dá. É. E eu acho que eles não ouvem também antes, assim, que eles esperam sair no agregador e tal. Não tem problema, cara. A gente manda. A gente faz o nosso trampo. A gente já fez um sorteio, uma vez que o Guilherme Billy ganhou e o Rogerinho ganhou também. Vamos fazer outra coisa. Vamos sortear o bagulho lá que o negado tava falando de enfiar no rabo. Um plug anal aí pra todo mundo que curte. Mas a gente não faz muita coisa, não é porque a gente não quer, é porque às vezes não dá tempo mesmo, gente. E também não temos dinheiro pra isso, né? É. Só, nossa, mas e o nosso dinheiro? Cadê? Então, tá meio guardado. Que a gente investe tempo, né, pra fazer o Doublecast. O dinheiro de vocês vale o nosso tempo aí, mas a gente vai fazer esse ano que aqui. Que tipo, a última vez que a gente fez aqui, que nós ia no cinema assistir os filminhos, né? E aí nós passava nas lojinhas lá, vamos comprar um fone, vamos comprar um livro. Então nós vamos fazer isso, seus dinheiro tá guardadinho, vai rolar. Sim, futuramente pode rolar mais sorteios. O que a gente fez bastante foram sorteios de temas, aí tem bastante. Aliás, a gente quer fazer, por exemplo, vocês que são padrinhos, vocês que investem dinheiro aí, que é importante. A gente tá pensando em investir uma linha de caneca e uma linha de camiseta. O que vocês acham? Vocês comprariam? Deixa aí pra nós, porque pra gente saber, porque também não dá pra gente fazer duas camisetas. É, camiseta, caneca ainda dá. Caneca até dá. Então, preço justo, mas camiseta a gente teria que fazer uma espécie de crowdfunding, porque se erguer o dinheiro tem, se não erguer não tem. É assim. Não, exatamente. Tipo, se umas 10 pessoas falar que compra, dá pra nós fazer umas camisetas. É, não a preço só justo. Falar que compra, tem que botar o dinheiro, né? Porque senão exatamente. Não... Às vezes, por exemplo, a pessoa fala assim, eu compro. Aí a gente vai lá, põe 500 com o nosso bolso e a pessoa fala, puta, não vai dar mais. É, porque aqui nós temos umas marcas, umas camisarias que fazem as camisas top aqui, preço justo. Né? Nada de preço, nós não quer lucrar em cima, nós quer fazer umas camisas da hora nossa. As camisas top, né? Então, se é do Doublecast, não é muito top. Top seria uma camisa, sei lá, do Choro, do Pensador. Sim. A do Pensador não comprei isso porque não tinha meu tamanho. Se quisesse, eu comprava. Mas, enfim, se você compraria uma camisa do Doublecast, seja ela com a caveirinha, seja ela com frases, você compraria? Caneca, você compraria? Se você comprar... A caneca nós já quer fazer mesmo, porque sim. É, a caneca é a gente vai fazer pra gente. Se vocês verem e gostar, vocês mandam o dinheiro e a gente manda a caneca. Exatamente. Porque assim, paga só o frete e já era. A gente quer fazer muito, mas nesse caso só a palavra não basta. A pessoa falar, eu compro. É. E aí a gente vai botar e a pessoa não... Que eu já vi isso. Putz, que estourou o pneu do meu carro, não vou comprar mais. Aí já meio quebra a gente. Então, não. Manda o valor da caneca e o frete já era. Também manda. Não dava nós não fazer frete. Exato. É. Mas... E a camiseta, tipo, vai, vamos lá, 10 pessoas comprou. Aí não é pra ele ver ele fazer. Aí dá. Um desenhinho e tal, legal, isso, né? Isso. Aí dá. Porque com dinheiro na mão é só ir lá e mandar fazer. Por isso que a gente vai fazer umas pra gente antes, pra vocês até poderem ver como que é. E aí depois botar o dinheiro de vocês. Não dá pra vocês botarem o dinheiro num mockup feito no Photoshop. Vocês não vão ter noção do produto. E nós não quer fazer nada bundelhaço. Nós quer fazer uns bagulho top. Uns negócios bem, bem legal. Já que o Doublecast é bundelho, é bostaço, a camisa tem que ser top. A camisa tem que ser top. Mas vamos falar do episódio de hoje, então, pro pessoal, antes de começar o episódio. Porque o episódio de hoje não é eu e o Léo de 2021 falando. É eu e o Léo do passado. Foi gravado quando? 2016? É, eu acho que foi entre aquele primeiro hiato, não foi? Que a gente tinha os programas, os dois, três primeiros. Eu acho que a gente já tinha voltado da Doublecast. Já tinha voltado? Já. Eu tava pra voltar. Deixa eu ver que eu talvez tenha aqui datas. Data. Data talvez. Precisa, eu não sei, mas pelo menos um ano. O ano, você lembra? Eu acho que eu tenho data precisa. Se eu não me engano, foi 30 de junho. Olha aí. Mas de que 30 ano? 30 de junho. De que ano? 30 de junho de 2017, é isso? 17. Eu realmente não lembro. Posso ser sincero, não. Peraí, deixa eu ver. É, pode confirmar. 30 de junho de 2017. Faz aí 3 anos. Daí 3 tá anos e uma galera. Tá indo pra 4 anos aí em 2021. 3 anos e meio. 3 anos e meio. E é um episódio que a gente gravou na estrada. Era o Doublecast na estrada. Exatamente. E se você vai me perguntar o que tem nesse episódio, eu não sei, porque eu não mexi nele ainda. Eu não lembro também. Eu sei que não é tocou uma banda da uma música. Tocou uma banda da sua música. Tocou a música da banda que vocês tinham na época, se eu não me engano. E nós trocamos a ideia de, tipo, experiência com show, se eu não me engano. Sim, a gente falando... Eu lembro que... A única coisa que eu lembro que a gente falou foi sobre casas de show e tal. Isso. Então, pode ser que o áudio esteja meio bosta, porque a gente tá indo na estrada, né? E a gente gravou daqui, num carro, num cadete. Num cadete, todo chacoalhando. Bom, legal demais. Rumo a Sumaré. E a gente desenterrou do fundo do baú do cadete. Tem alguém que ouve nós em Sumaré, será? Boa pergunta. Se tiver, responde aí. Se tiver, cuidado aí, que Sumaré é dose, né? É, Sumaré é caro. E a gente desenterrou esse episódio e vai trazer pra vocês exclusivo aí, pra vocês que dão dinheiro, porque até hoje eu fico de boca aberta que tem gente que dá dinheiro pra nós. Tem uma galera que dá uma graninha pra nós, né? Então a gente tinha que fazer alguma coisa pra essa galera, pô, sentir um pouco exclusiva, né, meu? Porque os caras põem dinheiro em nós, velho. Você acredita? Eu nunca imaginava. Pois é. Então, fiquem aí com o episódio. Espero que vocês gostem. E acho que é isso, né, Leozinho? Já começamos acho o que ano é isso. Aí de 2021 com um episódio exclusivo. Vai sair já essa semaninha aqui? Vai sair muito em breve aí. Não vamos datar porque eu não sei quando vai sair, mas vai sair aí pros padrinhos. Então, pra você que tá ouvindo, feliz ano novo pra você. É verdade. Né? De muita luz, de muita paz, de menos coronavírus, porque exatamente. É importante que tenha menos coronavírus também. Exatamente. Né? E mais vacina. E mais vacina, que eu tô com o butico pronto. Exatamente. Vacina via da onde? Meu butico é da vacina. Bota. Ixi, tô pronto. O dia que for tomar vacina, eu vou de terno. Nossa, vou fazer um stories e não tomar vacina. Nossa, vou fazer uma live. Eu bebo a vacina, que nem disse o Crack Neto. Eu bebo! Eu bebo a vacina. Então fique aí com o episódio gravado pelo Danilo e o Léo do passado e a gente se vê muito em breve. E muito obrigado pra você aí que é padrinha, PicPay. Vocês são foda, valeu. É, obrigado a vocês que apoiam, né? Vocês que confiam, que gostam do nosso trampo. E assim, a gente tem uma galera que não apoia financeiramente, mas apoia de outras formas. Então é também muito importante pra gente. Sim. Mas você que apoia financeiramente é muito mais importante porque você apoia financeiramente. Porque você tira dinheiro de verdade pra colocar exatamente. Em nós. É incrível isso. Exatamente. Então, e se você quiser continua aí dando grana pra nós, que daí taxa top. Exato. Então é isso. Fiquem com o episódio. Em breve a gente volta com mais episódios do Doublecast aí em 2021. Exatamente. Aqui então, para um Doublecast on the road. Doublecast especial aí na estrada. E por que na estrada? Ah, porque a gente gosta... Acho que é meio óbvio, né, Marcos? A gente gosta de viver esse estilo Born to be Wild, né? Na verdade, a gente tá aqui num Camaro 2017, fornecido pelo nosso patrocinador, concessionário do Chico. Opa! Né? Grande Chico! Estamos aqui na pista, cara. Estamos dando um rolê, estamos indo a um show, né? Um show, é porque aí... Quem não sabe, quem não me conhece, vamos se apresentar uma banda. Primeiro, né? É, a gente não se apresentou. Se apresente aí você primeiro. Bom, eu sou o Leozão Nocete e as estradas brasileiras estão a porra. É, você perceber aqui pelo barulho que tá rolando, tá uns buracos meio tenso, né? Sim. Eu sou Danilo de Almeida e esse podcast aqui é oferecido pela banda Rememória. Banda ou não, né? Bom, é oferecido só pelo baterista. A gente faz o jabá. Editando. A gente faz o jabá. Daqui a pouco, quando a gente fizer o programa esportivo, vou ter que fazer o meu jabá também, né? Tem que ter um aí. Exatamente. Então nós vamos fazer. Logo mais, estamos nas ideias aí. E a gente vai fazer um programa diferente, né? Por que não aproveitar esse momento que a gente tá na estrada? É, já que a gente vai dar uma voltinha, a gente tá indo ali curtir um som. Eu não vou curtir tanto que eu vou fabricar, né? Eu vou curtir. Já o nosso amigo Leozão vai curtir o som aí. Vou fazer a cobertura já como um bom jornalista que sou. É ou não é? Opa! Trocando uma ideia. Então vamos conversando. E qual será o tema? A gente tem roteiro nesse programa? Óbvio não que não. Não tem. Não que nos outros tenha, mas nesse é um pouquinho diferente. A gente tem um assunto pré-definido? Não. Ah, aí tem. Tem. Falaremos sobre o que, então? Já que nós estamos indo aí, nós estamos indo de Rio das Pedras para Sumaré. Quantos quilômetros, mais ou menos? Uns 35, 30 quilômetros. Eu acho que mais, hein? É, de Rio das... É, uns 35, ouvindo o GPS. 35 quilômetros. E a gente tá indo fazer o show. Então a gente vai falar um pouco aí sobre essas... As bandas, né? Covers... Bandas atuais, sobre o cenário, né, que a gente tá vivendo. E a gente quase presenciou um acidente aqui agora. E a gente vai trocar uma ideia aí sobre esse cenário, sobre o que a gente conhece, sobre o que a gente tem conhecimento aí. Exatamente. Né? Falar um pouco das bandas que a gente conhece, que a gente gosta, que a gente indica. Sem dúvida nenhuma. E não só as bandas independentes, bandas novas, né? Tem muita coisa boa que dá pra gente falar nesse episódio. Então, eu quero. Que você, meu querido Danilo Batata, que tem a sua banda, tá numa banda, eu quero saber primeiro de tudo, qual que é a principal dificuldade de ter uma banda, cara? Vamos fazer uma entrevistinha. Pode ser. Se você é baterista, você sabe que a dificuldade é em dobro, né? Porque se é o que carrega mais coisa, você provavelmente tem que chegar primeiro e é o que vai sair por último. E é o que menos aparece. É o que menos aparece também. Lembrar isso. E se a banda ficar sem você, se for uma banda de rock, de pop no caso, não tem banda. Então se você é baterista, você sabe que a dificuldade é maior. Mas você sabe que eu tava ouvindo, antes de vir pra cá, o Nerdcast. É mesmo? Né? E no Nerdcast eles estavam citando Beatles. Beatles, opa. E nos Beatles, acredite se quiser, o cara que mais recebia cartas dos fãs era o baterista, era o Ringo Starr. O Ringo Starr. Agora, por quê? Porque as minas achavam que ele era mais acessível que John Lennon e Paul McCartney. Caraca! Então as minas já mandavam as cartinhas direto pro baterista, porque, opa, pra esse daqui rola. Então... Pô, dessa daí eu não sabia, da hora. Saiu no Nerdcast hoje, um abraço. Eu não recebo nenhuma carta, nem um e-mail, nem nada. Mas um dia vai receber pelo Doublecast, tem certeza. Tomara, tem certeza disso. Então... E falando de dificuldades aí, eu falei da dificuldade, mas eu não Mas a gente tem outras dificuldades que tem que ser citadas aqui, que até que a gente falou que é o cenário. Dependendo de onde você tá aí, você vai saber o quanto é difícil arrumar show. Quanto você tem que investir na carreira, tudo que você tem que fazer para poder arrumar show e tocar. Aqui no interior, principalmente, a gente tá com um problema aí que eu acho que é muito sério. Problema seríssimo. Sim. Que são... problema das casas de show. Esse, aí você vai falar assim, problema. Mas tá faltando casa de show? Não tá faltando. Tá faltando contratante. Tem de sobra. Sabe o que tá faltando? Sim. Diversidade. Aí, porque aqui no interior, é assim, eu tenho colegas de bandas aí, e colegas que estão nessas bandas, que vão tocando sempre. O problema é o quê? Tá toda semana repetindo as mesmas bandas. Esse é um grande problema. E tem mas o cenário, você tem 1 milhão de bandas aí, muitas bandas. Porra. E muita banda boa, que não tem esse lugar ao sol, que tá buscando, que tá tentando, tem tanta gente de talento que não consegue aparecer, né, exato, Batata? Eu lembro que antigamente, 2008, antigamente, né, 2008, 2009, que eu ia em bastante rolê, cara, toda semana tinha uma banda nova pra você conhecer. Eu vinha de São Paulo, ou vinha de Limeira, Sumaré, Mombuca, de todo lugar. Hoje, são 4 ou 5 bandas que estão revezando as casas. Sim, e não muda nunca. Então, assim, não é que eu tô criticando as bandas, que as bandas estão fazendo o papel delas. Hoje já é uma ocasião adversa, né? Rara, né? Isso. Acontecer em um show em uma outra cidade. A gente tá indo rumo a Sumaré. Exato. Tem uma casa de show lá que recebe aí, sertanejo, né? É uma casa nova. Então, os caras lá foram legais, que estão dando chance, por exemplo, pra gente, que tem 2 anos de banda aí, 2 anos e meio, os caras vieram e chamaram a gente. Confiaram na gente pra esse, que a casa tá reabrindo agora, né? Sim, antes era só sertanejo, mudou o dono e tal. Então eles deram essa oportunidade. Agora as casas aqui próximo da gente, Piracicaba, é uma ou duas assim que acredita. E aí você vai se perguntar, porque o programa é, a banda é ruim. Assim, a banda não é que seja ruim, a gente se esforça, a gente é esforçado. O problema é que não se compara a outras bandas aí que tem, que são gigantescas. Ou o contratante, ele também tem a confiança naquela banda, prefere trazer aquela banda que tá sempre tocando, né? Isso. Eu pelo menos por onde a gente passou, a galera curtiu. Não é verdade? Sim. Isso que é o que, primeiramente, que importa, né? Exatamente. E eu gosto de dar um exemplo, que a gente tem uma banda aí bem legal, que tem músicas... faz covers, né? O Acústico D3, uma banda que tá direto em Piracicaba, toca quase sempre direto. Então, não que seja uma banda ruim, é uma excelente banda. Eu sempre escuto, gosto muito. Inclusive, nosso editor pode estar colocando um trechinho do Acústico D3 aí, que é uma banda bem legal, mas que os contratantes, por já conhecerem, às vezes não dão espaço a uma outra banda. Não que não possa contratar eles, pode contratar, contrata, mas também você tem tanta gente talentosa. Cara, no montão, tem muita banda, tem muita banda. E assim, é raro você ver uma ou outra sair daquele círculo. Em São Paulo parece que tá assim também. Eu ouvi alguns amigos comentando que tem uma panelinha que só a mesma galera que toca sempre. Então, esse aqui é o grande problema. Uma das coisas que eu acho, eu vendo de fora assim, tem bastante banda nova assim, só surgindo pelo aquele superstar. Eu posso estar até enganado, mas pode. Acho que tem, né? Tem e lá é o melhor ainda, que é banda autoral, né, cara? Que é banda própria. Eu vi no primeiro superstar o Tia Anastácia, velho. Poxa. Tia Anastácia é uma banda de BH que tem música conhecida, aquela do o Camarão, né? Camarão Bom é nascido em Cabra Bro. Essa música é conhecidíssima, tocou na MTV e tudo. Porra. E os caras foram no Superstar se mostrar pro Brasil, né? Piracicaba tem uma banda que foi lá, não tem? O Dona Zaira, forrozinho. Bom. Que os caras com a roupa de astronauta. Isso, né? E os caras eram muito bons, velho, muito bons. E surgiu a Malta aqui, né? É comercial, né? Mas você viu, agora trocou que vocalista. Tem uma mina cantando, né? Não, é um mano de voz fina. Ah, é humano? É humano, lá? É humano. Não, porque eu não escutei, eu só vi fotos. Que umas amigas tiraram com eles lá. Poxa, eu não sabia não, achei que era uma mina. É humano. Cuidado aí, que aqui tem, da cada 100 metros, tem um radar, viu, Fê? Quanto que é aqui? Eu acho que é 100. Ah, não, no meu não passa. Se eu passar de 100, vai estar tremendo aqui. Eu acho que deve ter 100 e deve ter radar 80. Passa. Só depois que você conseguir dar uma pausa, você tá gravando no seu e no meu? Sim. Ou não, eu corto pra olhar o GPS. Que já era, os caras já eram. Vem, presta o meu aqui. Segura aí. Que vai ser passar. Só põe a senha lá, já. Deixa que eu acho o GPS. É que eu preciso ligar o Trajax. Trajax. Ele tá aqui, ó. Trajaxon. Maps. Vai no meu. Esses são os afazeres aí quer gravar, quer andar na pista. É assim mesmo, gente. Vamos rumo à cidade de Sumaré. Estamos aqui na altura de Americana, acredito já, né? Ah, já. Santa Bárbara do Oeste. Acho que provavelmente a gente já tá. Já estamos em Santa Bárbara do Oeste. Olha só a placa da Home. Vamos ver a placa aqui, onde que Santa tá indicando. Bárbara do Oeste. E continuando o papo aí. Exatamente. Então... Eu acho que assim, o pessoal, porque assim, eu acho que um pouco do... Como que eu posso dizer? É um reflexo de como que tá o cenário do Brasil, né, meu? A galera não tá saindo gastar, porque não tá entrando dinheiro, as pessoas não gastam dinheiro. Então se você tem uma banda... Vai meio olhando aí que aqui tem uma entrada aqui, segundo... Tá 450 metros. E olha lá, ó, olha lá, olha lá. Sumaré, aqui. 300. Se... O senhor tá gravando? Tá gravando. O pessoal não sai muito, né? Sim. Então, o que acontece? Os contratantes não querem arriscar contratar banda que não vai encher a casa. Você entendeu? Sim, então, por exemplo, que nem agora em Pira. Vamos citar um exemplo aí, nossos amigos aí da banda Crash Hard. Sim. Todo show que eles fazem, enche. O que que acontece? Você vai ter a Crash Hard que vai tocar, que vai encher, e você tem outras 10 bandas que você não sabe. Sim. Quem que você vai contratar? Vai contratar a Crash Hard, que tá sempre, né? Toda semana. Exatamente. É, aquela Rock Club que abriu em Piracicaba, é uma casa que eu gosto muito. Lá o lugar é bem da hora, atendimento lá é bem legal, né? Só, acontece, só tá vindo banda de São Paulo. Eles mandaram a gente pra outra pista, inclusive, viu, Dan? Será? É, mas tá seguindo Sumaré, né? É, ali era Sumaré, é, né? Tá. Eu acho que aqui não vai pegar nem pedágio, viu, velho? Será? Eu acho que sim. Estamos na Bandeirantes, lá ia cair na Anhanguera. Ah, onde você fala? Ah, se fosse reto. Eu acho que os caras foram por lá, mano. Eu acho que foram por lá. Mas se o GPS der tudo certo, a gente chega do mesmo jeito. É. Você consegue mexer aí pra ver como que tá o... Como que tá o... Falando aí que tá o endereço final e tal? Você consegue ver aí? Porque eu tinha colocado em casa... Segundo aqui, são 18 quilômetros reto. Até o final. É. E ele já deu lá o lugar onde que é o final. Permaneça em rodovia dos Bandeirantes até em 18 quilômetros. Então tá certo. Rodovia dos Bandeirantes? É. Segundo ele, 20 minutos aqui nessa pista. Ah, então... Chegar, nós vamos chegar. Se não chegar também... O que importa é chegar. Exatamente. É o GPS que tá mandando a gente. Então, você tá... Pode entrar no programa? Não vai entrar mais, né? Olha lá, Sumaré, 18 quilômetros. Talvez não entre. Olha lá, acho que já. Acho que aqui, inclusive, é mais perto ainda. Será? Porque eu vi o Lau falando que. Olha lá, tá passando de senha. Eu vi o Lau falando que passava a entrada de Santa Bárbara. A entrada de Santa Bárbara é essa pista aqui, não é? Sim. Aqui a gente tá em Santa Bárbara. Então é assim, meu. É, deve ser. Então vamos continuando. O nosso papo, a gente parou, hein? Falando sobre as oportunidades. Sim. Rock Club, uma casa que é muito boa, muito bonita, atendimento show, só que as bandas que estão tocando lá é praticamente as mesmas. Sim. Eles têm um cast fechado. E assim, em certo momento eu que tenho banda, eu fico meio bravo, mas eu entendo o lado deles. Cara, eles têm uma estrutura gigante, eles não podem arriscar chamar a banda que vai dar 10 negros na casa. Sim, é, exatamente. Eles vão quebrar. Assim como aconteceu uns anos atrás com uma casa lá de Rio Claro, da 20. Da 20, que depois foi até pra Piracicaba, né? Veio, mas sabe um show de uma banda que rolou lá, uma banda grande, que eu gosto, grande, né? Sim. Ela é mais conhecida na Europa do que aqui, brasileira. Olha banda. Só. Banda Shadowside. Shadowside. Tá lançando CD, inclusive. Opa! Muito boa essa banda. Eu fiquei puto que eu perdi esse show, cara. A Crash Hard, aí a Doctor Overdrive, na época. Na época. Aí do Dudu Pompermeyer. Um abraço gente, para ele. Um abraço para ele, que a gente falou da Crash Hard. Eles abriram. E, cara, foi a chance mais próxima que eu tive de ver essa banda, que eu gosto muito. E eu não fui. Depois desse show, a banda não era... Era assim, eles são mais conhecidos na Europa. Sim. Então, aí, o bar quebrou, porque eles pagaram o cachê e tal, e não correspondeu o número de gente. Não encheu. E, inclusive, em Limeira tem o Bar da Montanha, que tá trazendo show grande, aí, né? Aí já é uma outra vertente, que é o que tá acontecendo em Limeira. Que o pessoal lá da Circle of Infinite Isso. Productions, os caras estão fazendo um trabalho aí, um um abraço pro Edson. Cara, eles estão fazendo um trabalho incrível lá, é só banda foda. Ô, em Edson, dezembro. Manda um recado, Edson. Manda umas credencial pra gente, curtir o show. Manda uma agenda pra nós aí que nós vai. Opa! Final do ano acho que vai vir Skid Row. Porra! Vai vir aí. Ele não falou ainda, mas ele já tinha comentado de trazer e agora tá um rumor, dependendo de quando estiver ouvindo esse programa, já foi. Exatamente, mas, dezembro agora, de dezembro 2017. Dezembro de 2017, mas pelos rumores que estão saindo e tudo tá casando pra vir Skid Row. Já veio Sonata Ártica. Sonata veio duas vezes, Destruction veio duas vezes, Sabaton veio duas vezes, olha uma só. Delas eu fui curtir, tive a oportunidade de conhecer os caras, então o trampo que ele tá fazendo lá, em Limeira... Tinha que ser feito em todas as outras cidades. Piracicaba. Dá pra trazer. Piracicaba tem uma estrutura pra trazer. Sim, bandas. E Piracicaba já teve algumas bandas legais tocando já, aqui. Ah, já. O Angra vem. Angra, Angra também foi outra que eu tive a oportunidade de trocar mais ideia com os caras. E que futuramente. O Savatage veio em Piracicaba. Eita! E há muito tempo atrás. Tipo, que eu lembro, os caras falaram que foi mó barato o ingresso. Sim. Foi tipo assim, foi preço de banana hoje. Hoje seria tipo assim, 15, 20 conto. Exatamente, Savatage, Matando, acho que você que tá veio. Ouvindo, e muitas vezes vinha em lugarzinho... Né? Pequeno, o Charlie Brown, se não me engano, vem em lugar pequeno, o CPM também. Não, sim, sem CPM dúvida. Vem no começo. E agora ele veio num show maior, num clube mais conceituado. Agora, e vamos fazer aquela pausinha pra tocar uma música, né? Vamos tocar uma música da Rememória, porra? Vamos sei. Tocar Chop Suey, caralho? Ah, pode ser. Vamos tocar? Pra quem não conhece, conhecer. Já faz o jabá direito. E a gente vai tocando o som. Já que é um patrocínio Rememória. Lógico, já vai rolar. Já rola aí. Um abraço pro pessoal da DEC que tem da essa gravação, DEC, né? E a gravação a gente tem que mandar aí pro Fer Borsato, pro Joe, pro... Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome dele agora. Ai, como ele chama? Pô, eu não vou lembrar. Carlos. Carlão Isso. Barreto. Alô, galera! Olha lá, aquele lugar que você avista a novinha no grau. Na novinha no grau. Olha lá, que beleza. Siga bem caminhoneiro. Então, pra vocês da DEC aí, muito obrigado pela gravação. Galera que tiver em Piracicaba, Rio das Pedras, quiser fazer uma gravação legal, vai lá na DEC. Depois paga nós da DEC, caralho. DEC, ou, né, ficar mais legal. Exatamente. E vamos tocar então a Chop Suey aí da minha banda, Rememória. A gente fez uma... gravou um clipe lá na DEC Music. E vai rolar o som. E aí a gente já volta, então. Já volta. Vou falar um pouco mais sobre esse cenário. Olha lá, já chegamos em Sumaré. É mesmo? É. Lemire Município, Santa Bárbara, Sumaré. Vai logo, vai. Dá uma pinçada aí com o dedo aí pra ver se vai ter uma entrada próxima aí. Não, é 7 km. 7 km da entrada? Pode ir tranquilinho. Então, voltamos com o Doublecast aqui. Doublecast on the road. Porra. Aí, se esse formato ficar legal e vocês gostarem, as 10 pessoas que ouvem. E se o Edson nos mandar umas credenciais pra estar colando sempre lá no Bar da Montanha, né? A gente vai gravar sempre o Doublecast on the road aqui, né, pô? Então, porque a gente pode gravar enquanto tá indo pra lá curtir o show. Exatamente, essa é a intenção. Então, ajuda a gente aí, pô. A gente quer fazer um programa legal pra você, nosso ouvinte que tá nos ouvindo, né? Tá, o público vai chegar, eu tenho certeza. Vai, mano. Chega. Aí você vai perguntar, esse é o Doublecast número quanto? A gente não sabe ainda. Então, esse é o Doublecast on the road volume 1, caralho. Isso, pode ser o volume 1, independente de quando ele sair. É que nem falando sobre qual é o tema, eu tava ouvindo um podcast, acho que foi do Ed Gama e tal, imitador do Faustão. Sim. Ele fez um podcast agora também. Aí eles foram falar, e o que que a gente vai falar nesse programa aqui? Aí o cara fez que nem você faz de vez em quando. Ah, nós vamos falar sobre tal coisa. Porra, quem vai ouvir já leu o título. E é pura verdade. Exatamente, você não precisa falar pro ouvinte o que que ele tá ouvindo. Ele sabe pra onde ele chegou, onde ele tá indo, né? Exato. É a mesma coisa, o cara que tá chegando num vídeo, eu odeio o Felipe Neto. Ele sabe que tá chegando no vídeo por causa disso, o cara não vai. É. Exatamente, você não precisa falar. Né? Gente... sobre o que é. Exato. Aqui, a não ser que seja uma pessoa que necessitou ir lá no programa de Slipknot, seja uma pessoa cega. Exatamente. Aí talvez a gente precisa explicar. Exatamente, aí a gente precisa explicar. Um abraço então aos nossos ouvintes aí que possuem. Se tiver algum ouvinte cego, pô, a gente curte. Manda uma mensagem pra gente que a gente vai gostar muito. Pô, gente. Legal pro caralho, vamos. Porra. A gente quer ter ouvintes de todas as vibes, todas, né? Exatamente. Então, falando ainda sobre o cenário da independente aí da música, vamos dizer que 100% das bandas, até as mais conhecidas, passaram por isso. Ninguém começa já. É lógico, poucas bandas começaram grandes. Exemplo aí do Angra. É, o Angra. A gente citou em algum outro programa aí que foi uma banda, o Angra, o Sex Pistols, foram bandas que foram construídas. O Malta. A banda Malta já existia, né? Já existia, né? Antes do sucesso, né? Tanta banda aí que o Bonadio constrói, né? É, aí assim, não é que é fácil, mas quando tem dinheiro, aí ajuda. Mas se não tiver dinheiro, aí você tem que começar lá de baixo, fazer show, ralar pra caramba. Olha lá, 3.1 vai entrar. E onde a esquerda, eu acho que o pedágio é antes, a 2 km. Então pode continuar pro pedágio, que pode continuar, ainda, né? Pode continuar. Aí tem que se manter aqui? Pode se manter, é a esquerda, a direita, perdão. E as bandas tiveram que ralar muito aí pra poder chegar aonde chegaram. Você que acompanha, que conhece a história, você que é fã de alguma banda a mais, conhece a história da sua banda favorita, sabe que eles ralaram pra caralho pra chegar. Porra. Aí, né? Tanta gente. Porra. Os próprios Beatles já tomaram tanto não na cara, e eles que então, são, né? Cara, os que a gente comentou aí, não, acho que a gente não comentou ainda. O Manowar, cara, que ninguém aceitava o CD dos caras, ninguém aceitava a fitinha dos caras lá. E aí os caras, quando conseguiram, quando você estiver ouvindo, se não teve programa de Manowar, ainda vai ter. Vai ter programa de Manowar. Os caras assinaram um contrato com o sangue, cara, deles. É. Porque foi pra eles, foi assim, a maior conquista, poder assinar contrato com uma gravadora. Então, imagina o Sepultura que assinou com a Roadrunner, que a gente comentou no programa passado. Então. Se a Roadrunner assinou com eles, sem eles conhecerem, né? Então. Então é... Você tem que ralar. Aí tem muita banda que é autoral, eu acredito que as bandas autorais... Elas têm que ralar o dobro. Há um exemplo aí de que a gente já citou a banda Selmes. Sim, a Selmes, que é uma puta banda tá do caralho. Trocando de formação. É o Big Thunder, um abraço pra ele. Ele deve ralar demais pra poder fazer acontecer. Porra, a banda. Pra caralho. Porque eu acredito que até você vai sentar até nesse aqui de cá, não dá. Ah, é? É. Aqui tá dando 750 metros, velho. Da entrada. Você vai pagar o pedágio e entrar. Tem que ficar esperto aqui. Tem então. Que ficar esperto, vamos. ficar lá a entradinha? Aonde que a gente tá? No pedágio. Não, fala assim, onde ah, que tá a gente aqui, tá? Ah, tá aqui, ó. Tem que ficar de olho aqui, é. Então. A gente esse saiu momento, na frente dele, você viu aqui? Ouvinte, esse momento a gente tá pagando os pedágios. Exatamente. Que... Ah, uma noiva toca ali. Eu acredito que é uma coisa... Qual que é a tarifa? Divulga o Double Pass pra ela. Boa noite. A gente paga, né, mas... Gostaria? Não gostaria. A gente paga o pedágio, mas, cara, só quando você precisa do serviço, cortando o assunto aí, mas falando ainda sobre estradas, quando você precisa... É, acho que agora você já vai entrar pra cá. Você vê o quanto é necessário. Eu já precisei... É complicado, né? Eu ainda que essas estradas aqui, que a gente tá aqui na Bandeirantes, é uma estrada boa, né? É aqui já? É. Saída 115. Sim, mas é uma estrada boa por causa do pedágio, mano. Eu já precisei do... Este carro que eu estou aqui parado, que eu estou aqui dirigindo, parado, falando né? com vocês, isso. Ele já deu pau numa rodovia. E eu precisei do serviço, os caras vieram, buscaram no caminhão e deixaram na porta de casa. Então, assim, é um serviço que é um mal necessário, não adianta. Sem dúvida nenhuma. E aí? Pode ir reto? Pode ir reto. E agora? Será que não era pra cá? Ele tá dando uma setinha pra cá, e agora? Ih, Leozão. Eu acho que era mesmo. Era ali? É. Fudeu, então. Agora ele vai traçar a volta pra voltar. Nossa, 2 km pra voltar. Tá, mano. Tem uma lombada aqui. Tem. Onde que é? Onde que é? Era pra ter entrado seguido pra lá. Eu vi que tinha. É. E eu acabei de ver aqui. Os caras entraram. Aqui tem uma estrada de terra? Vira aqui, já entra aqui já. E já faz o retorno e volta. Tá vendo ninguém mesmo? Pode ir. Ô, ainda bem. Você já pegou a gente se perdendo aqui, olha só. Pode ir reto. Isso aí pode entrar onde? Nos bloppers. Depois da música. Olha, agora tá mandando sair reto. É, porque ó, Sumaré, tá vendo? Uhum. Tinha que fazer o balãozinho. Meu, gravação ao vivo. É assim sem mesmo. Roteiro. Quem sabe? Exatamente, bicho. Faz ao vivo. Às 8h07. 8h07, bicho. Exatamente. Eu não sei por que eu ri disso, mano. É. Quando eu vi o Christian que faz isso, né? Não, aquele vídeo que eu peguei pra colocar no episódio do Slipknot, ele fala, às 8h07. Eu não sei por quê. Tipo, tinha um vídeo de 15 segundos que o Faustão falando assim, às 8h07. O Christian Figueiredo faz isso. Vamos ver agora, peraí. Agora ele deu uma rotatória aqui. A 3,5 km. Ah, então é lá na frente. Tô menos certo. Porque tinha placa Sumaré reto e não tinha mais identificação. Nossa, que pista ruim! É, olha só a pista de Sumaré. Alô... Opa, merda, meu. Alô, prefeito. Quem prefeito de Sumaré. Quem que é o prefeito de Sumaré? É o prefeitão de Sumaré. Olha só. O Dark Faustão. Agora entrou numa vicinãozinha aqui, agora. Nossa! Vai trepidar, amigos. Vai olha trepidar. Só. Se tiver, ó, vamos comentar que se tiver muito barulho, tiver difícil de editar, talvez ele vá pro ar esse episódio. Não, mas daí. Se você estiver ouvindo, é porque foi. Exatamente, é porque está no ar, né? Exatamente. É, exatamente. Mas onde é que a gente parou então? É, nós estávamos falando das bandas autorais. Deve ser mais difícil ainda e tal. O pessoal da Selmes, por exemplo, que a gente vê, tá sempre trocando de formação, porque eu acredito que muitos dos músicos que o Alan chama deve não acreditar no projeto. Uhum. Porque não deve ser, não tem show, as casas não querem arriscar chamar uma banda que. E olha que a Selmes tem aí mais, acho que mais de 15 anos. Miliano. É antigaça, já tem fã. Eu mesmo sou fãzaço, cara. Tenho CD, tenho tudo. Quero camiseta. Quero comprar camiseta da Selmes. Alan, patrocina nós aí. Exatamente. Thunder manda, Street Shops. Manda uma camisa pra gente sortear aí. Manda na Mega Driver, caralho. A gente tá com a Selmes, né? Mega Driver. Isso. E deve ser difícil. Se é difícil pra banda cover, tem muita gente que fica naquela briguinha, né? Cover, é, não é show. E autoral, tem que dar moral pros autorais, não sei o quê. Sim. Cara, para o pessoal autoral deve ser mais difícil. Só que sem quando consegue, emplaca. Sim, tem uns dúvida. Exemplos aí de bandas de São Paulo. A Desert Dance, tem uma Sikius 66, que é uma banda independente. Sim. E os caras chegando, fazendo show com os contatos, eles abriram para o Aerosmith. Olha só. No Pacaembu. Lançaram um CD muito bom. Tem pro lado tem do. Matilha. Pro tem... lado do hardcore temos o Project 46. Isso. Sim. Então, assim, é difícil emplacar. Mas quando emplaca, meu irmão, vai embora. Sem dúvida nenhuma. Vai embora, vai embora. Então, é isso aí, gente. O cenário tá aí para ambas as partes, né? Exato. O que acontece é que é na nossa região. E acredito que o Brasil inteiro. Hoje o som da moda é o qual? O sertanejo. É o sertanejo e o ou funk. Ou o funk, né? Mas, cara, você acredita que hoje eu não sinto raiva desses caras? Não, eu também você não. Você sabe por quê? Que eles são o som da moda? Sim. Porque eles se apoiam. Lógico. O rock em si, ele é muito dividido, cara. Exato. Quem que deu uma entrevista assim esses tempos? Ai, mano, eu não vou lembrar, mas eu até compartilhei. E, tipo assim, o rock ele vai se matar, porque... Ele acaba se matando. Exato. Olha lá, bem-vindos a Sumaré. Oi! Chegamos! Eita, olha a Tauninha, bicho! Olha, cagada aí, bicho! Velozes e gordurosos. O Tauner acabou de quase fazer uma barbaridade aqui. Cara, esse programa ao vivo é isso aí, é muito bom. Gostei desse formato. Legal, né? Aí, legal. Cara. A gente pode presenciar um acidente? Aí precisaria ter uma câmera, né? A gente poderia fazer um vlog. Não, né? É, porque a gente pode enganar o povo no áudio e falar, puta, bateu o carro ali. É. Mas... E colocar o som. Exato. Podemos fazer isso? Podemos fazer isso, não sei. Vai, é pesado. Exatamente. É pesado. Tão pesado quanto o seu co-apresentador aqui, seu amigo Leonardo Nossetti. Muito prazer, sou eu. Então, a gente falando das bandas aí, as que tiveram a oportunidade de crescer. E que ainda não são tão conhecidas, como a gente diz, todas essas bandas aí, né, meu querido Sim, Batata? Sim, e o cenário, que é aquilo lá que a gente tá falando. O pessoal do rock precisa se apoiar. Em São Paulo teve um movimento que eu achei muito legal, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que eu conheço um pessoal de lá. Sim. Que todos eles têm bandas autorais. Então eles se juntam pra fazer festivais. E assim, é todo mundo junto, cara. Todo mundo ajudando a divulgar. Sim. Né? Mano, não tem como dar errado isso aí. 650 metros é outra torinha. Então... precisa ter isso aí em outros lugares. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? É, fazer uma galera que vai se juntar, que vai divulgar trabalho. Senão, mano, não vai pra frente nunca o rock no Brasil. É um querendo passar por cima do Exatamente. Outro. Exatamente. É um querendo comer o outro, né? Exato. Pode até ficar chulo isso, mas a verdade, estranho, a verdade mas é essa. Mas a verdade é um essa. Querendo passar por cima do outro. Então, o cenário... Você acompanha o sertanejo. Tem muitos featurings, né? Tem sim, um participando da música do outro. E um ajuda de Exatamente, o outro. Sim. Vamos ver, 160 metros. Por ali deve ser. É. Porque ele vai ter uma curvinha. Ele tá mandando a rotatória. É ali, ó. É ali a curva ali, não é? É, mas aqui ele. Eu acho que você vai seguir pra cá, ó. Tem que ir reto, porque não tem como. A gente tem que virar e continuar, entendeu? Será? A época aqui, ó, porra do mercado. Olha só, supermercados pague mais e leve menos. Pague nós e leve mais. Pague nós e leve mais, exatamente. Pode pagar nós, olha só. Vamos fundar um supermercado que chame Pague Nós e Leve Mais? Não sei. Acho que não, provavelmente, acho né? Que não. Acho que já estamos muito próximos aqui, ó. Ao nosso destino ao final. Ao destino, mas a gente vai voltar na volta. A gente vai continuar falando Sem aqui. Sem dúvida nenhuma. Olha lá, o lanchão. Se a gente tiver com forças, eu tiver com força suficiente para eu provavelmente vou estar bêbado. E fazer um programa... Eu acho então, que é até melhor que a gente venha dirigindo e fazendo o Doublecast para não... Pra gente poder voltar vivo. Exatamente, né? Para voltar todo mundo... A gente não dorme. Show, pode ir mais reto, né? Vocês estão vendo aí que de volante aqui eu sou péssimo. Eu não gosto de dirigir em autoestradas. Eu sou o copiloto, cara. E o Leozão aqui sendo o meu copilot. Copilot, pode... O bom é que tem um giga caminhão na nossa frente. Da CCR Autoban. Então, CCR paga nós. É. Então aí dá pra ir mais devagarzinho vendo no GPS. GPLete. GPU. GPto é o pai do Pinóquio, né? Então, chegando aqui na casa, que a gente tá chegando já. Os dois não vão vir, mas assim, eu quero agradecer mesmo assim pela oportunidade. Exatamente, escuta porque... a gente, porra. Como eu citei aí, apesar de a gente ter 2 anos de banda, Sim. a gente não é tão conhecido. Assim, a gente já tocou em Prascava, já tocou em Saltinho, em Limeira. Saltinho é uma cidade pequena com Saltinho salto alto? É uma pequenina cidade, ao lado do Rio das Pedras. Mas é uma pequena cidade com salto alto? Por isso o Saltinho? Provavelmente. É, tem aquela piada, ah, você gosta de ir na Praça de Saltinho? Aí o trouxa acha que é na Praça da Cidade de Saltinho e fala, você já foi na Praça de Saltinho? Isso, piada de idiota. Exatamente, piada de Rio Pedrense. Não faça essa piada, que ela é muito idiota. Não faça. Não faça. Ó, oh, a pizzaria lá. Não faça. Truzona aí. Olha, lanchão. Pizza Spinner. Olha só, Pizza Spinner? E aí, onde que é a nossa barbearia, curva? Senhor Justino, 230 metros. Não, tá, acho que é na próxima ainda. É, então a gente pode dar umas últimas palavras aí? No... Não, a gente já vamos volta. Vamos tocar o som de quem, então? Que som que nós vamos tocar pra terminar? Escolha, escolha. Já que dessa vez foi a gente que escolheu, fui eu que escolhi. A gente pode tocar o som aí? Será que é ali? Não é o carro do Matoca ali? Não. Não, vai ser logo. A gente vai sair mais um pedacinho aqui e vai ter uma entrada. Uhum, olha que beleza. Aqui é bem central mesmo o canal, hein? Sim, sim. Então vamos tocar um som? Eu vou escolher aí um som de uma banda que eu gosto muito aqui do interior. Não, eu vou escolher um som de uma banda que eu não citei aqui no programa, que tá fazendo muito sucesso aqui do interior, que são as meninas da Psycho Queen. Que a gente já tocou em um programa, mas sim, a gente exatamente tocou uma versão desatualizada. Agora é a versão porque atual. Porque a banda tá atualizada, lançou música própria. Sim. Então vamos ficar aí com o som da Psycho Queen e a gente já volta então. E a gente volta depois um pouco mais alterado, um pouco mais alcoolizado, a gente já volta. the people are kind. All the people just want to hold you tight. Não, esquentadinha, né? Olha lá, essa bosta. Eu não enxergo nada, mano. Esse carro passei de noite é uma porcaria, velho. Ah, não tem? É uma porcaria, Rafael. Olha, é então. Até abriu o vidro. Na hora de pegar a pista, ixi. Vamos de boa. Vai dando uma olhadinha pra mim. Pode ir. Vai de boa. Vai de boa que você sai tranquilo. Sai, certeza? Sai, pode ir tranquilo. Pode ir, Dé. Se não sair ali, você tivesse uma van. Tu vai falando pra mim aí, ó. Cadê a nóia aqui? Cadê? Tá parado o negócio aqui, Dan. Não, tá indo. Vê se o 3G tá funcionando. Fica um Hzinho em cima da torre aí. Se tiver funcionando normal. Não, acho que não tem nada aqui, né? Conserta aí. Acabou o 3G, aí fudeu. Eu acho que acabou mesmo. Mas ó, a gente tem que virar ali, ó. Virar. E a gente vai virar ali e depois já vai voltar um pra cima. Prazer, Gru. Foi demitido da Liga Antivilões aqui, tá, e tô com esse bico aqui no eixo agora. Vamos logo. Pode virar à direita. Pra cá? É, aqui tá. O seu tá dando pra direita. Ir? É, o meu tá falando pra direita. Então nós vamos virar aí. Em 200 metros. Tá mandando, que isso? À esquerda. Tá mandando 200, seguida, mas acho que é pra cá. Vire à esquerda. Eu acho que você podia subir aqui. Aqui? Eu acho que podia. Não, eu acho que eu tô indo na faixa de. Isso é Christmas. Não consigo ver nada, velho. Caralho. Tá mandando subir aqui, ó. Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver. Aí, ó. Sobe essa merda aí, ó. Não, não é aqui, mano. É sim, caralho. 50 metros aqui, porra. Aqui? É. Tá mandando, sei lá, que porra. Não pode virar, você tem que ir lá na frente. Nossa, Leozão, me ajuda aí, meu mano. Meu Deus, me ajuda aí, Leozão. Acabou 3G, será? Meu, acabou, vire, mano, à esquerda. Tá, em lá. Seguida, vire à esquerda. Vire aqui, tem um aqui. Aqui, ó, não tem como virar. Na outra ali, aqui tem. Aqui, ó. Não, aqui não. E, Leozão, nós vamos ter que fazer. Vai esse... rotatória essa porra aí. Nós vamos ter que fazer esse balão. Vire à direita. Ah, em seguida, é, vire à direita. Que porra de voz é essa, Leozão? É o Gru. Eu não sei por que tá essa porra aqui, caralho. É, pare aqui que porra. Ah, o meu tá falando. Tá falando aqui, essa, ó, porra aí. Em 400 metros, vire à esquerda. Em seguida, vire à esquerda. Ele vai mandar descer aquela mesma rua. Vire à direita. Em seguida, vire à direita. Juro que eu não tô, cadê, enxergando nada, Leozão. Eu tô enxergando. Vire à esquerda. Em seguida, vire à direita. De bicicleta, Leozão. Não, senhor, aí. Olha lá, vire, ó, tá à direita. Tá mandando você ir pra cá, velho. Calma que nós tá se achando. Deixa eu ver, Leozão. Tá mandando ir pra lá, Dé. Tá perdido mesmo? A 20 metros tá mandando você virar aqui, velho. Pra lá. Nossa, mas ele saiu zoom, mano. Tá mandando virar aqui. Vê se você achou aí. Tá correto. Eu não sei porque que saiu o zoom, empresta aqui. Tá correto, tá certo. Porque com o zoom é mais fácil de ver onde tá chegando. Pode, mano, ir, pode ir. Em 200 metros, vire à esquerda. Tá tudo certo aqui. Mano, os dois tá igual, pode ir. Retão? É. Não, nossa, tanto reto. Nossa, eu queria comer, mas não queria gastar meu dinheiro. Então nessa, acho que, vamos ver. Vou comer um cartão aí, hein, mano. Na próxima você vira. Pra lá? À esquerda. Pra cá? É. Vire à esquerda. Aqui? É. E pare aqui? Pode virar. Carta fumo. Não é ninguém. Leozão, esse bagulho tá certo? Tá mandando aqui, caralho. Os dois tá mandando pro meu lugar. Não é possível tá errado os dois. Tá errado. Mano, essa porra vai mandar pra Rio das Pedras, mano. Ô, então? Pra de volta lá pro. Em 200 metros. Aqui, Rio das Pedras, caralho. Olha lá. Dá um zoom, dá uma pinça no meu aí. Ah, o xodó lá. Aí, tá certo. Naquela lá a gente entra. 150, é. Não é aqui, na próxima. Onde que a gente foi parar? Carca fundo, tá lá. Pra cá? Lá, vire à direita. Vire à direita! Vire à direita! Haha! Eu sou o Gru! Tá gravando tudo aqui, viu? Você tá gravando? Eu tô. Ah, então nós já se encontrou. Aí, ó, aqui, esquerda. Aqui? Caminho. Não, não, pode... vai reto, cara. Esquerda, mano! Eu falei aqui, aqui nós já passou. Ai, mesmo? Em 200 metros, mantenha-se à direita. Olha lá, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita! Foi falso. Mantenha-se à direita. Olha lá. Meu carro está cheirando queimado, tá meu. Um pouquinho. Eita. Tá fazendo, tá enchendo o bagulho aqui, olha lá. Que, o que, mano? Tá acendendo um negócio aqui, ó. Aqui? É. Olha lá, 80 metros. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Eu não conseguiria... Mantenha-se à direita. Em 800 metros. Que mantenha-se à direita. Mas você vai 800 metros manter à direita? Você tá gravando já? Tá gravando. Tô fazendo podcast. Mantenha-se direita, vai reto essa caralho aí. O bagulho seu não tá se movimentando. É que a internet. Metros. Não, ele tá assim, mano. Mantenha-se direita. Mantenha-se direita. Olha lá, agora foi ela. Tá pode igual. Desligar então. Vamos seguir nos dois. Aqui algum... não é preciso só pra voltar pra pista, né? Se algum cagar. Peraí, mantenha-se direita. Mantenha-se direita. Peguei a carteira que tem que pagar o pedágio, né? Mantenha-se à direita. Leozão, é. Fica de olho pra mim aí que eu preciso pegar o dinheiro aqui. Deixa comigo. Quanto que é o pedágio? 10 conto? Sei, lógico, 7 pila. Mantenha-se à direita! Não ultrapasse, seu animal. Vou pegar 20 só pra... Meu dinheiro acabou, enrolei, filha da puta. O dinheiro que eu preciso suar. Aqui tá mandando reto pra caralho. Porque é até chegar naquela rotatória lá, né? É lembra? Mesmo, né? É. Tá tudo bem, vamos chegar top em casa. Vamos, vamos. Chegar em casa. Preciso que eu comprar um refri, porque em casa dá pra fazer lanche. Esqueci a pegada aí. Acho eu, que nem tem também, né? Eu só quero dormir. Mantenha-se direita. I wanna run away to the say goodbye. I wanna associate you by the bed. Tá mandando em reta ainda. Que lixo de entrada de cidade, hein? Errado pra caralho, né? Porra, mano. Essa vicinal aqui, Rio das Pedras. Tá parecendo, não tá? Né? Pra Mumbuca, pra... Tá parecendo, tá mais ou menos essa fita aqui. Mantenha-se reto. É, que da hora, velho. Em 800 metros, mantenha-se à direita. 5 Gru! Ele vai mandar na época do caralho! Vai mandar e pro inferno! Deus o livre! É a rotatória, aquela rotatória a gente já tem que entrar, né? Olha lá, é provavelmente, é ali mesmo. Em 200 metros! Sabe onde que eu preciso? É. Na hora de entrar pra pista da Caterpillar e tal, é. Sabe? Que ainda entrou assim pro lado? Deixa com nós. O resto é só reto, não tem segredo. 160. Ai, o buraco, Lazarinho! 50. Lomba disc. Olha lá, é aqui, né? Mantenha a direita. Mantenha-se à direita. Pra cá, aqui, pra cá, pra cá, pra cá. Aqui. Olha o meu aí, doidão aí, ó. O seu tá errado. Aqui? Pode ir reto aí, caralho. Certeza? Pode. Silhãozão. Pode ir, caralho. Eu que sei. Você não teria um copiloto melhor que esse? Que eu não sei, sozinho, mano. Mas já é a porra do pedágio aí. Já é a ali, porra do né? pedágio aí. Essa caceta. Todo pedágio na grade. Depois você pode carcar 18 km reta. 7,80, meu Deus. Pague 20. Esse aqui pagode no meio de onde tá. Tá no vermelho. No fundo vermelho quebra o seu. Estoura a catraca. Passa rasgando. Isso é uma blusa, nem usei. Pra mim tá aqui também. E aí, pedágio, tudo bem? Olha lá, Maria. Fala, boa noite, boa noite, uma... Maria. Olha assim. Imagina, não tem nenhuma de sim. Eu só, nossa, não tem não. Tem? Não, eu tenho. Ah, não, não tem, só tem 10. Pode ser? Tem? 5 não tem. Não vou ter redondo, não tem redondo. Deixa eu ver. Ah, 5, eu tenho 5, até 5. Psycho Queen, né, meu querido? Psycho Queen. Amigo Danilo de Almeida, vulgo Batata. Grande banda. E aí a gente curtiu aí nosso showzinho, Sumaré. Somos... Da banda Remenene, Remenene não, Remenene. Estamos ao caminho de Rio das Trevas. Rio das Trevas. Real das Trevas. Real das Trevas. Real das Trevas, estamos voltando. Depois de, né, tô bem exausto, foi um show muito bom. Foi legal. E o Fael tá com o farol alto na minha cara, é isso mesmo? Tá com o farol no meu pau aqui, viado! E antes que esse programa desembucetei, vamos fazer umas considerações finais aí. Umas, sem dúvida nenhuma. Umas conclusões finais. E o que foi esse programa mesmo? Foi sobre as bandas, covers, autorais aqui da região. Ah, mano, as bandas... Cenário independente. As bandas cover, né, mano? As bandas cover. Ô, oh, se eu fosse vereador, eu trazer o meio do cover, mano. O nosso querido João queria fazer lá na Coxa Acústica, né? Ah, um evento. Coxa Acústica, mano. Rock Rio das Pedras, né? Oh, esse é o Silvio Alves. Silvio Alves. Silvio Casa. Silvio House. Ô, oh, Silvio House. Um abraço pra você aí, mano. Em Londrina, Paranation, mano. E então a gente tem que dar as conclusões, tem que parabenizar as casas que chamam bandas novas aí pra primeiro fazer. Primeiro parabenizar som. Todo mundo que tá tentando fazer. Bandas um diferentes. Som legal. Porque assim, nada contra as bandas que estão tocando toda semana. Mas então pelo menos chame essas outras bandas menores pra abrir. Fazer um somzinho aí legal pro caralho. Exatamente. Pessoal que tem dinheiro, compre aí CDs. Abraço o pessoal da banda abraço. Dirty Shot aí. Qualquer banda, gente. Vamos comprar CD, sei nossa, lá no show. Compra CD qualquer da banda, Selves, não vamos. Da não, vamos Shot. Não vamos baixar de grátis, não. É, vamos meu, comprar dá um o CD. Aí pra galera. Baixe, mas compre, porque você vai comprar, você vai querer guardar, você não vai querer. Sem dúvida nenhuma, você guarda estragar com você, a mídia. Pode. Baixa e compre um pra você ter guardado pra ajudar, pra apoiar o Merchan, né? O Merck. Óbvio. Compre o merchandising aí do pessoal, camiseta e tal, pra ajudar. É. Ajude com as bandas estão lutando aí pra crescer. Porque pra... tem muita banda que não consegue, não tem como. Se não tem apoio, não vai pra lugar nenhum. E? precisamente, meu querido Leozão, pra gente falar pro pessoal que eu quero. Deixa eu acabar de você já. São exatamente 3h25, bicho! E aí, a gente saiu 7 horas de Juiz das Pedras, todo mundo com o carro cheio de coisa. Ainda estamos. E agora, que hora que é? 3h20? 3h25, horário de Brasília. Voltando. Então assim, não é fácil. Tem que fazer por amor mesmo, a música. Então por isso que a galera tem que dar um apoio. Quem, né, gosta, vai que vai. Exato. Tem que apoiar, que é pra ajudar a galera. E a gente sempre está crescendo. E a gente tá aqui pra acompanhar, pra sentir na pele qual que é. Manda material aí pro Doublecast que a gente divulga, não é verdade? A gente não quer dinheiro de divulgação para pra divulgar a banda, não. Manda no doublecastpodcast@gmail.com. Exato, no Instagram. Manda no nosso Instagram, Twitter, Facebook. Tudo Doublecast Podcast, menos o exato. Twitter. Exato. É. Por que não colocou? Já tinha? Mary Jane dá uma espirradinha. Aquela expiration. Porque o Twitter, ele não aceita mais de 15 caracteres no Twitter, no título. Então ficou Doublecast 1. Doublecast 1. Então, tinha que ter colocado Doublecast Pod. Todas as nossas redes são Doublecast Podcast, menos o Twitter, que é Doublecast 1. Pronto. Então você pode acompanhar. Exato. Manda DM pra gente, manda inbox, exato, manda e-mail, manda o seu trabalho pra gente, com certeza a gente vai divulgar aqui. Pode carga fumo reto. Exato. 8 quilômetros ainda. Exato. Então a gente vai. Se vocês gostarem desse formato on the road, sem roteiro, sem nada, e vazando barulho de buraco, e passando no pedágio, manda pra gente. Se vocês quiserem ver isso em vídeo, né? A gente pode fazer vídeo. Ele pode fazer um vlog. Tá todo mundo fazendo isso aí, vídeo e tal, de no carro, né? Então a gente pode fazer. Mas deixa os feedbacks que a gente agradece sempre. Sem dúvida nenhuma. Então a gente vai. Chegando ao fim desse Doublecast on the road, agradecendo. Número um de muitos, se Deus assim quiser permitir a gente. E vamos tocar uma música para encerrar nossa programação. Vamos de tocar hoje uma música de quem? Podemos tocar uma música da Crash Hard? Vamos de Crash Hard. Vamos de Crash. Aí qual vocês vão me perguntar? Espera que você vai ouvir. Qualquer uma, vai eles escutar têm aí, caralho. Vários legais aí. Então, um abraço aí então pro pessoal da Rememória. Da Psycho Queen. Crash Hard. Da Selmes, que a gente comentou. Todas Alan as bandas, Big. Banda D3, pode carga fumo. Isso. Então, vamos mandando um abraço pra todo mundo aí. Então, a gente encerra esse Doublecast. A gente volta aí, então, na próxima semana aí, com mais um Doublecast ou mais um Doublecast on the road, né? É isso aí, meu querido. Então, um abraço pra vocês e até a próxima. E se você ficou até o final, você é guerreiro. Fica até o final da música que talvez tenha algumas coisinhas especiais aí. Exatamente. Não. Tchau! Walking so high. chance.